andrecedesmoral.com.br. Isso é pisada de moleque. Quem mandou tu vacilar com os pivetes da quebrada, menina? É Edson Marques. E o nome dele é Paulista dos Cortes. Vem! La Casa da Grife. Aí Luciano Silva. Isso é pisada de moleque assim. Mas a filha da dona Chica chamando, chamando a rara. Fica com as ideias loucas pro pivete da quebrada. Eu tô de boa, quietinho no meu lugar. Se for bota pra gerar, chamando e vai se arrombar. A filha da dona Chica chamando, chamando a rara. Fica com as ideias loucas, vem! Eu tô de boa, quietinho no meu lugar. Se for bota pra gerar, chamando e vai se arrombar. Tome chamando a rara. Quem mandou tu vacilar com os pivetes da quebrada? Tome chamane, tudo que tu pediu. Meu piseiro estourou, tá contagiando o Brasil. O tome chamane, rara. Eu disse tome chamane, tudo que tu pediu. Meu piseiro estourou, tá contagiando o Brasil. Aí Regis, CTA, divulgações. De Corota, Maranhão, tamo junto. Aí galera de Belém do Pará, minha tia Luciane. Meu tio Cicinho, tá com nós, fi. Vem! A filha da dona Chica chamane a rara. Fica com as ideias loucas pros pivetes da quebrada. Eu tô de boa, quietinho no meu lugar. Se for bota pra gerar, chamane vai se arrombar. Mas a filha da dona Chica chamane a rara. Fica com as ideias loucas pros pivetes da quebrada. Eu tô de boa, quietinho no meu lugar. Se for bota pra gerar, chamane vai se arrombar. Tome chamane a rara. Quem mandou tu vacilar com os pivetes da quebrada, vem. Tome chamane, tudo que tu pediu. Meu piseiro estourou, e assim ó. Eu disse tome chamane, vem, vem. Isso é pisada de moleque. Tome chamane, tudo que tu pediu. Meu piseiro estourou, tá contagiando o Brasil. Paredão estressado, tá com nós. E o nome dele é Wesley Cedês Milagre. Aí já de divulgações de Arame Maranhão, tamo junto. A galera de Maranhão vai curtir assim, ó. André aí Deus. Lucas Mozero. Moral de Ibicoara. O nome dele é Sinclair Cedês, canal DLS.